Egito para Sul, papapá, Marquês de Leste Romeu. Se autorizado, controle. Sobrevoo na Dorival KM. Marquês de Leste Romeu, autorizado. Autorizado e fica condicionado ao tráfego pela proximidade do eixo da final da novela. Leite Romeu, chama a Torre 1186. Foram no 86, grata. Torre, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, bom dia, o ajuste no 08, confirmando é sobrevoo da Dorival? Afirmativo, senhor. Fica condicionado ao tráfego, para cobertura de um acidente e assim que autorizado vai ingressar. Afirmativo, já dá presente, está autorizado prosseguir para o vertical da Dorival na escuta permanente, o Mike Juliette Romeu. Ok, está presente, está autorizado, ingresso na Dorival, fica condicionado ao tráfego na escuta permanente, Mike Juliette Romeu, grato. A 9911, chama Recife, ano 2085. Recife 2085, bom dia, obrigado, 991. Não tem acompanhamento. Momento, a saída da El, após Rua Leda, após Rua Bridge. A 379. Que é o 90 completa final ILS, chama Torre 1186, com Bolt. 1186, muito grato, cara, isso mesmo. Mike Juliette Romeu, tá na Dorival para regresso na Gardabata. Juliette, inicialmente precisa para a escola do Farol de Itapuã, aguardando para o regresso até a Bata. Tem um jato, um Falcon que ingressou agora, um Falcon não, um Fino, que ingressou agora na final da 12 para pouso lá no zero. Mike Juliette Romeu, mantenha a escola do Farol de Itapuã. Ok, grato, senhor, vai comprando o Farol de Itapuã, aguardando a autorização para regresso. Mike Juliette Romeu. Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Romeu Vitor, Full ILS, visual, baixado, travado. Papapá, Mike Romeu Vitor, bom dia, final da 1-0, tráfego já avistado, tem livre pouso na pista 10, o vento 1-50 graus, com meia dúvida de nós. Livre pouso, na 10, gratuito. Após o pouso, confirmando é parte 3? Afirma, amigo. Entendi. Frank Eco Delta, na atração para informar, frequência livre. Mike Juliette Romeu autorizado a aproximar direto para a Bata, reporta na final para pouso, para cheque o vento 160 graus com 8 nós. Mike Juliette Romeu. Seja, tá, presente autorizado, é um cruzamento da final 160 e final da Bata Romeu. Muito obrigado, bom dia. Autorizado para Guarulhos, via Pesulu, Uno Meda, cola pista 10 com a direita, saída da El, Leda Bridge, controle 10 da Chimão 8, aciona 5525, da 379. Chamão Solo, 121, décima 9. Primeira direita, 219, Draco Lipa. Romeu, informa o tipo de equipamento, a atitude que mantém e o código transponder. É, o equipamento é um Alfa 109, o tipo de equipamento é um Alfa 109, somos 65 pessoas a bordo. Confirme. Confirme, por favor. Papá, papá, November, Oscar Romeu, confirma o tipo de equipamento, a altitude que mantém e o código transponder. O tipo de equipamento é o Alfa 109, somos 5 pessoas a bordo e o transponder é o 0154. Gente, November, acho que arrumei a forma de tudo que mantém. Papá, November, Oscar que Romeu, controle Salvador. Confirme, já. November, Oscar que Romeu, confirme a atitude que mantém. Confirma, não copiou, cara, o November, Oscar que Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, considero só as 4:30, frequência livre no corte, bom dia. November, Oscar que Romeu, como recebe o controle Salvador? Papapá, November, Oscar Romeu, como recebe o controle Salvador? Agora 5x5, senhora, November, Oscar Romeu. November, Oscar Romeu, informe a altitude que mantém. 1000 pés AGL, o pouso é em Vera Cruz, cara, em Tataripa. Gente, November, Oscar Romeu, mantém a 1000 pés em condições visuais, QNH 10 no 8, reporte através de Vera Cruz. Eu vou parar no Través de Veracruz, mas é da Oscar Romeu. Salvador é o 6225 do Oxalá. Oxalá 6225, bom dia. Aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 10 no 8. Descendo para 4.000, 6225. Oxalá Alameda 225, sem restrição de velocidade. Chegaria a Pontes. Obrigado. Papá, November, acho que arrumei a frequência livre. Gente, November, acho que arrumei o direto Morro de São Paulo, informa estimado do pouso. November, acho que arrumei na tráfego informada desse setor, a frequência livre. Salvador, o azul 4208, na posição 3 para pushback acionamento. Cuidado, pushback sinal, portal azul 408. Seja pushback, acionamento, vai reportar o azul 408. Puxando a 6225, desce para 2000 pés, QNH 10118, autorizado em LS, reporta estabilizado. Desce para 2000, vai informar estabilizado no LS, 6225. Voo 1922, com informação Juliette. Voo 1922, bom dia, acionando a identificação, desce para o nível de voo 050, chega da Mari. 050 da Mari, voo 1922. Charlie Mike, livre acionamento, chama pronto para ataque. Tem CLB de 97, 3 e 45, é a nossa autonomia, alterna Maceió para o táxi. E o Azul 208, táxi End Alfa, ponto de cara torre, 18 meia 12, que legal no 018. Índia Alfa, ponte espera da 10, torre 118 meia, com QNH 10118, o azul 4208. Salvador é o azul 4208, está pronto no ponto de espera da 10. Azul 4208, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 10 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4208. Estabilizado no localizador 6225 da Oxaná. Oxaná 6225, completa final ILS, chama torre 1186. 186, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 6225 da Oxaná. 6225, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. 6225. Papá, Sierra Kilo Delta, prossiga. Papá, Sierra Kilo Delta, sendo identificação. Bom dia, Salvador, Santos 3663, informação do LED. Santos 3663, sendo identificação, desce para 4000 pés, QNH 1008, chegada a Ponte. Chegada a Ponte, 1008, 60 para 4000. Aquilo Delta Sony 0201. Confirme? Sierra, aquilo Delta, informe nível de voo que solicita. Sierra, aquilo Delta autorizado, manter 100. Controle Salvador, bom dia, azul 4298, passa o nível 180 para o 170. Azul 4298, aciona a identificação, desce para o nível de voo 060, chegada a Mari. Acionou a identificação, descendo para o 060, chegada a Mari, está ciente da informação Juliette. Charlie Mike, à esquerda, via pista, reporte aliado e ponto cabeceira 17. Azul, novamente, bom dia, azul 4208, passa 1300 de perfil da PUCA. Azul 4208, contato radar, sabe, mantém 370, saída da PUCA. 370, perfil da PUCA, 4208. Papapá, Sierra Kilo Delta, voa Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Mari, reporte para a descida, Sierra Kilo Delta. Gol 1922, isso é para 2000 pés, ajuste 1008, autorizado final, e essa é a posta estabilizada. 2022, portal estabilizado. 08, informa que mantém a proa 030 inicialmente por umas 15 milhas para evitar uma formação no perfil. Azul para o controle? 4208, informa que mantém uma 30 graus à esquerda, a proa 030, perdão, por umas 15 milhas para evitar formações no perfil da PUCA. 4208, sente os outros ali, após o vivo e jamo. Salvador, gol 605, bom dia. Gol no 605, chegada a Bonf, desça para o 050. 0 na Bonf. Gol, controle, o Sierra Kilo Delta, foi na descida. Não, gol no 605, desça para o 060. Gol no 605 para o 060, confirma. Afirmo, gol no 605. 605, Bonf, 060. Azul 4298, desça para o 050. Para o 050, Azul 4298. Vai para o 0 para o Cordel. O quilo Delta, desça para o 070. 070 Delta. 225, prossegue via Alfa Juliette para o 01, bom dia. Alfa Juliette para o 01, bom dia. Quatro, dois, nove, oito, voe e tape. Voando e tape, Azul 4298. Já voando já, Azul 4208. Tem que Azul 4208. Azul 4298, isso é para 3.010, ajuste 10018. Para 3.010, Azul 4298. Qual é a sua velocidade indicada? 250. Gente, Azul 4.298, informe sua velocidade indicada. 260. Gente, Azul 4.298, mantenha 260. Mantenha 260, 4.298. 3.663, informe sua velocidade indicada. Estávamos com 330, reduzido para 250, agora devido à aproximação do Zé. Gente, eu uso para 2309, Azul, tá 3663, corrigiu. Ok, 2309, é do mesmo, tá 3663. 408. Controle Salvador, papapá, Fatiali Mike. Papá, Alfa Charlie Mike, contatada para 180, saída Momo. 180 na Momo, Alfa Charlie Mike. Olha o Cerclo Delta, tá cruzando 7500, pode conseguir na descida? Aquilo Delta desça para 050. 050 na praia de Mari, Cerclo Delta. Ator Ivanil, passarinho 2223, informação de Delta. Passarinho 2223, chegada bom, que desça para o 080. Bom, 080, 23. Eu sei disso.